Você vem me procurar, faço tudo pra evitar, mas meu coração sempre te deixa entrar. Ilusão que eu criei, se faz bem ou mal, não sei. Se pra você foi tão real, pra mim foi tudo que eu sonhei. Que maldade, você mente, não tá nem aí se vai me machucar, porque sabe que pra sempre eu quero ouvir. Vai, vai! Não foi maior mesmo, vai. Essa também tem na primeira feijoada. Vamos lá. Não esqueça aquela época da escola, que você matava aula pra me ver jogando bola, e passava o teu caderno e às vezes dava cola, e a gente namorava no escuro do cinema. Eu chorei quando você saiu de cena. Pra fazer! Eu fui, eu e Tui. Completei maioridade e você me matando de saudade. E depois caí no mundo, nessa minha trajetória. É um milagre te encontrar agora. E o pior, e o pior? Você já tem compromisso, tem aliança no dedo e eu também. O melhor é ir embora, que é pra evitar o risco de partir ao meu coração. Desejo, vai, vai! Olha, eu não devia estar aqui. Você sabe que eu tenho compromisso. Tô legal com a minha namorada. Se quer me complicar, para com isso. Eu sempre te falei toda a verdade. Existe outra pessoa em minha vida. Você me dá bola e me provoca. Me deixa aqui num beco sem saída. Aí então, é jogo duro decidir se é sim ou não. O que foi acontecer isso comigo? Aí então, quer saber, já não sei mais. Tô com você e eu sei lá o que você faz. Tento ir embora, mas não dá. Segura! Assim eu fico em paz. Primeiro a gente se apaixonou. Segundo passo foi te convencer que o amor que eu sinto aqui é tão real. E eu não quero mais te ver sofrer. Me dê a chance de te proteger, te abraçar e te fazer feliz. Eu descobri que a vida é mais, que com você eu vou além. Não vou ficar mais com... Bora! Sei que podia. Das quartas-feiras na Granvel. Para esse pacote maravilhoso aqui. Que não é ilusão. Ninguém queria contratar você. E vamos viajar pra ver o sol brilhar. No Fá maior pra mim, ó. Bora! Eu adoro essa aqui, ó. Quantas vezes, Nani, tantas às vezes nele, no papel de pão, tempestade clara, sol no meu Saara. Eu te bronzeei sem você notar. Quantas vezes, Nani? Tantas vezes, Nani. Sem te encontrar numa tarde clara, de madrugada, vejo amanhecer sem você chegar. Ora! Ah, foi bom te encontrar, saber que está feliz, linda e feliz. Ah, foi bom que me abraçou, já se apagou. Nosso amor é feito um rio, e a gente navegando nele, deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Nosso amor é feito um vinho, destilando nos corações. O nosso amor é infinito, é tudo que a gente quiser. Basta eu ser o seu homem, você minha mulher. Meu amor, te chamo na minha canção. Vem, vem e beija, vamos viver essa emoção. Olha a chuva! Chuva cai, abençoa essa nossa. Faz um lá menor pra mim aí, ó. As coisas pra gente começaram a aparecer lugares pra gente tocar quando a gente gravou o nosso primeiro pagode lá no Parada 021, no ano de 2019. Aí tinha uma sequência nossa lá, que era assim, ó. Quem souber, vem comigo, vem! Timidez é minha covardia, outra vez é dia de agonia, sem você, noite fria, solidão, minha ira. Sem dizer pra você, timidez esconde o meu desejo, só me fez chorar. Sorriso que não vejo, com você nem um beijo. Outra vez te desejo, sem dizer pra você, te amo. Vamos dançar! Vambora, vambora! Não dança nossa dança. Nos olhos de esperança. Mas canta, rainha do meu coração! Bateu emoção. Falta coragem pra dizer. Apaixonado bolão, apague a luz na intimidade. Banda antiga também. O amor, quando é verdade, faz do meu sonho realidade. Vem, meu amor, apague a luz, fique à vontade, me abraça, me beija, me ama. Do Soares. Apague a luz do desejo, acesa no meu coração. sorriso, sonhei. Eu sonhava que o sol namorava o luar e que as nuvens do céu beijavam azul do mar. Meu amor! Minha paixão é você, bebê. Deusa linda do amor, toma conta de mim. Destino traçou pra nunca mais. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. De novo, de novo, de novo. Vamos, panda. Vamos, panda. Te amar. Use Tiger. Bora, bora, bora, bora, bora. Ganhei. Fiquei todinho arrepiado. Parei, surpreso e acanhado. Perfume importado, amei, já sou teu namorado. Vou cantar a música do meu ídolo, mais uma, mais uma, mais uma, hein? Ela me ama no chão, na cama, o nosso amor é de invejar. Ela, com ele não mata a sede, não faz amor, deixa a desejar. Quando eu sinto meu corpo carente, ela me liga, fazendo proposta indecente. Não dá pra que a gente se ama, se entrega.